Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no Canal 1 da Antena Web. Edição para terça-feira, 10 de junho de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até vós guitarra portuguesa, porque é dia 10, dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Vamos trazer até vós algo que é muito carismático nosso, o fado. Escolhi o trio Manuel Marques, do álbum Guitarra Portuguesa, três temas que espero eu sejam do vosso inteiríssimo agrado. Coimbra Menina e Moça é o primeiro destes temas e o Vira do Minho é o segundo tema que nós vamos aqui ouvir. É um tema, aliás, bem conhecido do mundo da música folclórica portuguesa. Fechamos com as Pérolas do Atlântico, sempre na companhia do trio Manuel Marques. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã, quarta-feira, para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Fique bem ouvinte, bom dia para si e até amanhã. Thank you.